Paulo, Salvador, bom dia, está passando o Serra Grande, direção Sal. Tango Whisky Serra Tango, autorizado Natal, nível 210, via Golf 677. Decolada pista 17, após a decolagem curva à esquerda na saída Pucca, transição Caju. Transponder 5036, controle 120.8. Serra Tango, atendimento correto, confirma PAT POB. PAT POB 04. Whisky Serra Tango, Sentes, para o acionamento de táxi, turno no 895, ajustando a 095. Sou Salvador, tá passando Buíque Serra Tango. Serra Tango, livre sinal, chama pronto pro táxi. Chama pronto para o táxi. E o 5963 identifique, chega da Mari, pista 050 para o EDITAP. Saroba 083, the book ident, clear the bomb arrived, descend to 4,000 feet, admitted 1015. Clear to 4,000 feet, descend 1015. Salvador, Mapa Tango e Serra Tango, Mancho 5, 04 agora, instruções para o táxi. Whisky Serra Tango está autorizado, táxi, reporta na taxiway, papá. Reporta na papá, Whisky Serra Tango. Papá, Whisky Serra Tango autorizado ingresso, pista 197, reporta alinhado e pronto. Autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto, Whisky Serra Tango. Cada bom, se desça para 5 mil pés. Cada 225, identifique, chegada bom, se desça para 5 mil pés, 1.015. Pede seu critério. Não, 73, 2 mil pesos, livre ele é, Factory 1.015. Fisco Serra Tango autorizado a decolar, pistão no 7, vento 120 graus, 109. Vento decolar, Fisco Serra Tango. Serra Tango, decolado zona 7, controle 120, decimal 8. 120, 8, Wisteta. Controle Salvador, Papa Tango e Seatan. Seatan, Subal 2, 1-0, saída Fuca. 2-1-0, Fuca, Seatan, Delta. Salvador, Rio 59, estabilizado no localizador da pista 1-0. 895. 2-8-9-5. F-W-083, descend to 2000 feet. Cleared LS X-ray, report establish on final. We report establish on final, LS-083. Da pista 1-0. Rio 5973, avistado, ajuste 1-0, 1-5. Continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardando autorização de pouso, está de Rio 5973. Tá, 3-1-7-1, no cotejamento correto, chamo o comando pronto para o pushback. Na hora. 5973, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 120 graus, 8-9. 1-2-0-8-9, autorizado pouso para o 5973. Doutor Salvador, Papatango e Serra Tango, transponde firmo quando possível para o direto destino. Transponde firmo quando possível para o direto destino. 15, livre LS, muito baixo, não deu pra entender. Sexta pra 2000, livre LS. Obrigado, 2000 e LS da pista 1-0, né, na verdade. Salvador, Papatango, Whisky, Serra Tango, transporte em firmo, quando possível, pro direto de China. E aguarde coordenação, Serra Tango. Já foi solicitado, já copiei. Vai aguardar, obrigado, Whisky, Serra Tango. Não quadrado por cento, autorizado direto na Natal. Highway 10, este é mouse. Europa 084, correction, Europa 083, call Tower Tower, 11895. 11895, Europa 083. Isso é a Tango, autorizado direto na Natal. Direto na Natal, isso é a Tango. Hello Tower, good morning, this is 05083, established final runway 10, 9 miles outbound. Europa 083, QNH1015, continue approach, stand by landing clearance. Continue approach, Europa 083. Rio 5973, solos 25, libera direita, solo 1211. Rio 5973, táxi via Alfa, Kilo até o Pat 3, atento ao sinalizador. Alfa, Kilo até o Pat 3, atento ao sinalizador, Rio 5973. Salve, Salvador, bom dia, Golf. Sulano, Ramway, 10, Europa 03. Golf. Prossiga, Golf Uniforme Eco. Golf Uniforme Eco, se encontra na posição 6, Romeu do Pátio 3. Solicita a autorização de rebote até a posição 14, rebote. Remota 14 no Pátio Principal? Solicita. Aguarda para o rebote o Golf Uniforme Eco. 2 LDLS 73-0, você não é meia dúvida? Torre 1 no 895. Oi, Salvador, bom dia, Xenai 6225, LS X3-0. O Chile 6225 avistado, ajuste no 095, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. 095, continua a aproximação, Chile 6225. Você me deixou uma olhada, você não é meia dúvida? Negativo. Certo. Europa 083 on the ground at 30. Turn right ground 121.1. 121.1 on ground, Europa 083. Chile 6225, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 9 nós. Livre pouso, pista 10, Chile 6225, toma que informação, eco está transmitindo pista molhada. Change. Taxi via taxiway Alpha Juliet Gate 11. Alpha Juliet and Gate 11 for Europa 083. Salvador está preso na 71 no portão 09, puxa o teto para a mesma. Aguarda para o push. Aguarda. Serra Tango, chame centro Recife, frequência 12545, alterno 2685. 12545, 2685, Serra Tango. Sideral 9972, descida para 2000 pés, 1015, livre LS X-Ray. 1015, 2000, livre LS, sideral 9972, vai reportar. Salvador, bom dia, Chiné 6225. Chiné 6225, táxi de Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, Chiné 6225. Tá 31171, tá autorizado, puxa no 09, chama táxi. Golfo Uniforme Eco na escuta? Na escuta. Golfo Uniforme Eco, tá autorizado, reboque, reporta pra ingresso no pátio principal. Certo. Azul 4040 está autorizado com fins nível 300 via Upazulu 21. No decola da pistona 0 após a decolagem curva direita, na saída Arbor, transição Elefa. Transponder 5055, controle 120.8. Azul 4040, transponder 5055. Azul 4040, cotejamento correto, chama quando pronto no 01. Paulo Salvador, bom dia, Força Aérea 2733. Força Aérea 2733, prossiga. Acreditar, 3 a bordo, 6 horas da manhã, Salvador, ponto seguro, nível 47, dia bom, 2737. Por série 2733, confirma o horário do plano? Vamos para 10 de luz. Gente, por série 2733, aguarda para cópia. Aguarda, você é o ponto mais do horário do plano. Sazo 972, chame torre 1-1-1-8-9-5. 1895, obrigado, bom dia. Torre de Salvador, bom dia, Sideral 9972. Sideral 9972, avistado, ajuste 9015, reporta baixado travado. Já está embaixo travado, Sideral 9972. Federal 9972, autorizado pouso, pistona 0, vento 130 graus, 89. Tá molhada a pista? Negativo, pista seca. Livre pouso na 10, Federal 9972. Tá, 63171, 2, 220 a bordo, 3:50, Bernardo Galeão. Tá 3171, tá autorizado o táxi até o ponto de espera da pistola 0 via Pátio Índia, no ponto de espera Torre 1895, ajuste 1095. Autorizado táxi, ponto de espera 10, Pátio Índia, ponto de espera Torre 1895, ajuste 1095, tá 3171. Fera 2733, prossiga. Confirmou aqui, o plano está morado errado, vou passar o documento aqui para passar o documento. Tente, Fera 2733. Salvador Golfo de Flamengo, solicita autorização de ingresso ao pátio principal até a ponte, posição número 14 do mesmo. Golfo Uniforme Eco, está autorizado o ingresso no pátio principal até a remota 1-4, reporta o término. Certo. Salvador, bom dia, tá 3171, ponte espera da 1-0, pronto. Tá 3171, na linha, mantém pistola 0. Na linha, mantém 1-0, tá 3171. Federal 9972, solo 41, libera a direita, solo 1211. Federal 9972, autorizado táxi via Alfa Kilo até o Pátio 3, a posição é 5 Romeu. A 3171, autorizado decolar, pistão 1-0, vento 1-20 graus, 9-9. Autorizado decolar, pistão 1-0, tá 3-0. 3171, decolado 44, controle 120, decimal 8. Controle 108, 3171. Controle Salvador, Bandida 3071, decolado da El Paso 1500. 3171, suba ao 320 para o Adileda. 320 para o Adileda, 3071. K3153, autorizado Galeão, nível 360, decolada pistão 0 após a decolagem curva direita na saída da Euleda Irume, após Open November 857, Monza. Transponder 5056, controle 120, decimal 8.